Zé Diogo Dourado, puxa Júlio Silva. Vou te ver bater em minha porta, não sei o dia nem a hora, só sei que vai acontecer. Eu já vejo a cena em minha mente, você aqui na minha frente, espera, você vai ver. Vou ver seu orgulho transformando em lágrimas, a sua arrogância virá em caída. Vai sentindo bem uma dor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida. Aí é onde você vai perceber, com amor não se brinca. Ai, ai, ai, você perdeu o amor da sua vida. Infelizmente vai ter que entender que o tempo passou pra você, e o que falei você pode escrever. Aô, sofrimento! Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo, aô! Vou ver seu orgulho transformando em lágrimas, a sua arrogância virá recaída. Vai sentir no peito uma dor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida. Aí é onde você vai perceber, com amor não se brinca. Ai, ai, ai, você perdeu o amor da sua vida. Ai, ai, ai, agora é tarde pra ter recaída. Infelizmente vai ter que entender que o tempo passou pra você. Com amor não se brinca. Ai, ai, ai, você perdeu o amor da sua vida. Ai, ai, ai, agora é tarde pra ter recaída. Ai, ai, ai, infelizmente vai entender que o tempo passou pra você. Você pode.